Se Deus é por nós, quem é contra nós? Qualidade mil grau, minha equipe que destrói. Ela tá falando, tá bolada e tá na pista. Somos todos blindados com a proteção divina. É grave na inveja, é grave na inveja. Minha equipe tá falando, taca fogo na inveja. É grave na inveja, é grave na inveja. Minha equipe tá falando, taca fogo na inveja. Aê, DJ Pá! Contra nós! Minha equipe que destrói. Ela tá falando, tá bolada e tá na pista. Somos todos blindados com a proteção divina. É grave na inveja, é grave na inveja. Minha equipe tá falando, taca fogo na inveja. É grave na inveja, é grave na inveja. Minha equipe tá falando, taca fogo na inveja. Aê, DJ Pablo, se Deus é por nós, quem é contra nós? Deus é por nós, quem é contra nós? E o resto é grave na inveja.